imaginar. Sou a cor preferida ao ver seu aniversário é dia 3. Adora mexer no cabelo, curte rock, fala inglês, odeia filme de terror, canto, toca violão, tem ciúmes dos amigos, tempo de escuridão. Ah, eu amo você, teus segredos. Vou aprender a decifrar teus desejos. Me ensina a realizar antes. Te admiro, te espero. Será que um dia vai me amar? Sua cor preferida ao ver seu aniversário é dia 3. Agora mexe no cabelo, put rock, fala inglês, leia filme de terror, canta e toca violão, tem ciúmes dos amigos, tem medo de escuridão. Teus segredos. Vou aprender a decifrar teus desejos. Me ensina a realizar. Eu te estudo, te admiro, te espero. Será que um dia vai me amar? Teus segredos. Vou aprender a decifrar teus desejos. Me ensina a realizar. Eu te estudo, te admiro, te espero. Será que um dia vai me amar? Meus segredos. Vou aprender a decifrar meus desejos. Sertaneja. Número 13. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Coração, não vejo a hora de levar meu bem embora. Quero ir pra Nova York, sei lá, pra viver uma aventura dessas que o amor procura. Uma coisa pra viver e lembrar. Eu não quero quase nada. Quero tempo e a estrada. Velho tênis, violão e uma mochila. É meu sonho americano ver o sol nascer brilhando, o amor brilhar nos olhos de Camila. Coca-Cola bem gelada, pra depois pedir carona ao destino. E à noite olhar estrelas no céu da boca de Camila. Quero ser eternamente menino. Eu não quero quase nada. Quero tempo e a estrada, velho tênis, violão e uma mochila. É meu sonho agora.